No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Tamanha judiação, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação, no porta d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. O farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos. Tema Livre recebe hoje o cantor Raimundo Fagner num programa especial sobre o centenário de Luiz Gonzaga. Fagner, bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar falando com você, com os ouvintes da Rádio Nacional, acerca desse grande ídolo brasileiro, nordestino, que foi Luiz Gonzaga, em que a gente, esse ano, está comemorando o centenário do seu nascimento. Prazer é todo nosso, Fagner. Gostaria até que você abrisse essa conversa dizendo como é que você vê a importância de Luiz Gonzaga na formação musical, principalmente na formação musical nordestina, você que é um militante da música nordestina já há tantas décadas. Bem, a importância é uma importância fundamental. Eu posso servir de exemplo, porque desde criança me criei ouvindo Luiz Gonzaga, desde menino, dentro de casa, na rua, pelos bairros, pela cidade. Uma luz, assim, mágica que o Nordeste recebeu quando ele entrou na cena musical brasileira, com aquela alegria, mas também contando os problemas sociais do Nordeste, que ainda tem até hoje. Nós estamos nesse momento passando uma das maiores secas dos últimos anos. Então, o Luiz foi essa referência. Para nós artistas também foi muito importante. Acho que todos os nordestinos que vivem de música ou que adentraram a cena musical ao longo desses anos tem o Luiz na veia, tem a sua obra com Humberto Teixeira, com Zé Dantas e tantos outros parceiros que se ajuntaram a ele nesse tema, né, nessa das composições que diziam muito na nossa cultura. Então, o Luiz foi importantíssimo e acho que foi o maior símbolo que a gente teve até hoje. Você teria uma música de Luiz Gonzaga que fosse a música emblemática, a música, vamos dizer, o rótulo, não para o grande público que nós sabemos de Asa Branca, mas eu digo para os cantores e para o povo nordestino, de uma maneira geral. Que a triste partida do Pato

parênteses rápido, é um programa especial de uma série que nós estamos fazendo. Já fizemos um anteriormente, que foi ao ar no dia do aniversário, do centenário de Luiz Gonzaga, que foi dia 13 agora, e esse programa está indo ao ar agora depois. E no primeiro programa, nós enfatizamos muito que o fato de Gonzaga ter saído do Nordeste e ter levado a música nordestina para o Rio de Janeiro, que era a capital do país e que era a capital cultural, ainda hoje é a caixa de ressonância cultural do país. Como é que você vê isso aí? Quer dizer, ele, de uma certa forma, o que ficou claro nesse primeiro programa foi que ele abriu o caminho para todos os nordestinos da música que vieram depois até você. Perfeito, mas isso é quando ele traz não só o sentimento, mas os ritmos, né? O baião, principalmente, que foi o carro-chefe, né, da música nordestina, aquilo que tudo que estava escondido lá no Nordeste, ele detonou, ele trouxe, mostrou o frevo, o forró, o shot, o chachado, tudo isso veio com o Luiz. A gente já tinha tudo isso guardado. O primeiro foi Catulo da Paixão Cearense, que foi o primeiro, que não era cearense, mas foi o primeiro a trazer o Nordeste. Mas o Luiz traz no bojo toda a riqueza rítmica do que tinha no Nordeste. Ele traz isso, traz o baião com toda a força, com o Humberto Teixeira. Eu acho que é aí, não só o sentimento, mas também todos os ritmos que fizeram da sua obra essa referência maior do Nordeste. Agora, ele ficou conhecido como o Rei do Baião, né? Quer dizer, a música que virou o rótulo do Luiz Gonzaga foi o Baião, realmente. Exatamente. Acho que o Baião é a grande referência, mas o forró também, que hoje é moda no Brasil inteiro, com essas bandas, com já uma coisa diferente, já uma coisa lá na frente, misturando outros instrumentos, que deles era o tradicional, o velho forró pé de serra, que ainda se faz muito forte no Nordeste. Mas o Baião foi o seu carro-chefe, né? Com Humberto Teixeira, a própria música Baião e todos os outros ritmos, as outras músicas que ele enriquecia através do ritmo do Baião. Você se lembra de algum Baião que a gente pudesse tocar? O próprio Baião mesmo? O que você acha? Mas Baião, Baião, Baião, Baião, no Ceará não tem disso não. O baião, que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não têm. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião, baião. Pois que baião, baião, pois que baião, baião, cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baiano. É um baião também muito importante, né? Até porque o Humberto Teixeira era cearense e o Luiz Gonzaga tinha uma ligação muito forte com o Ceará, né? Porque o Exu é muito longe de Recife, é muito próximo do Cariri. Então foi no Cariri que ele viveu a sua vida, tanto que quando ele dizia que quando morresse ele queria passar no Juazeiro, queria passar no Crato, e foi isso que aconteceu. Então a relação do Luiz Gonzaga era muito forte com o Ceará. Ele serviu o exército em Fortaleza, as lutas políticas dele, que ele se envolveu muito na política, era um homem muito generoso, que gostava de ajudar. Então, a estrada que liga hoje o Cariri ao Exu foi construída pelo um governador cearense, o Gonzaga Mota. Então, a relação dele era muito estreita. Eu acho que, inclusive, a minha relação com ele se fortaleceu muito, da gente ter gravado e convivido muito. Eu acho um pouco dessa afetividade que ele tinha com o Ceará. Essa questão política que você falou, o Luiz Gonzaga foi contemporâneo de uma época muito conturbada da política brasileira e principalmente da política nordestina, e ele sempre manteve uma distância dessas questões políticas, à exceção talvez de Lampião, que era um ídolo para ele, mas onde ele também não se imiscuía na questão política, mas sim na questão de Lampião como aquele herói popular, aquele cangaceiro, né, aquela coisa, um vingador, digamos assim. Como é que você vê a vida política de Luiz Gonzaga? Olha, ele viveu na outra época e ele era muito claro, ele queria estar perto do poder porque ele sabia que quem chegava e quem ajudava era o poder, era a ideologia dele. Hoje é diferente, a gente tem outras saídas, outras possibilidades, outra visão, mas na ótica dele, ele tinha que estar sempre perto do poder, porque da maneira que ele queria ajudar as pessoas, só estando com o poder ele poderia. Então essa era a visão dele, e foi assim que ele caminhou, e assim que ele também pôde fazer muita coisa, né? Foi fazer muito benefício, ajudava muitas pessoas, participava de festas populares, fazia festa para o hospital, para uma série de instituições de caridade. Então essa foi a maneira naquele momento que ele encontrou para poder ajudar. Eu acho que ele estava correto. O pessoal diz muito também que o Gonzagão, ele é um precursor do marketing na música, ele era um marqueteiro. A própria indumentária, aquele negócio de se vestir com aquele gibão, aquela coisa estilizada, o chapéu estilizado, era uma maneira de você vender um produto, não é? Você não acha isso? Acho, ele fez muita propaganda, até depois, na fase em que ele fez muito sucesso, depois quando chegou a Bossa Nova, a Jovem Guarda, que ele ficou esquecido da mídia, mas não esquecido do povo, né? Então ele foi, acho que nesse momento ele exerceu muito o papel de marqueteiro, fazendo propaganda de produtos que o levavam para as cidades, para fazer as festas populares. Era o tal do Café Petinho lá também, e tantos outros produtos. Ele realmente era um homem de comunicação. Quem teve a felicidade de ver Luiz Gonzaga em cima do palco cantando era fantástico. Ele tinha o discurso no meio das músicas, aquela música que ele ficava tocando, ia falando. Então realmente ele tinha uma facilidade enorme de se comunicar com o povo através dos nossos costumes, das nossas brincadeiras. Então era um homem muito espirituoso, e isso ele fazia muito bem. Todo mundo sabe que ele foi um grande marqueteiro, próprio, como você falou mesmo, a própria indumentária de Lampião era uma referência dele ao sertão. Isso causou também polêmica, que tinha muita gente que gostava de Lampião, outros não. Mas todo mundo gostava de Luiz Gonzaga, essa é a verdade. Isso aqui é a verdade. É uma unanimidade, né, Fagner, no Nordeste, até hoje. Até hoje, Luiz. A gente estava comemorando, eu tive, voltando, repetindo, que eu tive a felicidade de conviver bastante com ele, porque quando eu comecei a gravar, eu comecei a gravar com muitos artistas e tinha naquela intenção de um dia gravar com Luiz Gonzaga. No começo ele ele foi relutou um pouquinho e quando eu mostrei, quando fizeram o primeiro disco com ele, com todos os artistas jovens das novas gerações que me convidaram, a minha participação foi a música que fez mais sucesso no Nordeste, aqui no Rio foi com a Gal Costa, que diferença. Então, nós pudemos conviver muito e daí fiquei conhecendo muito mais essa figura extraordinária. Então, poxa vida, foi uma página importante na minha carreira, ter convivido, ter aprendido muito com ele. Até hoje no palco a gente tem que descontrair, muitas vezes a lembrança e a referência dele é muito forte. Bom, então vamos aproveitar que você puxou essa lembrança e vamos ouvir você junto com o Gonzagão, tá certo? É o Pupurri, o primeiro Pupurri que nós gravamos, então... Respeito do Mar e Riacho do Navio. Pupurri que eu bolei pra gente gravar, e essa foi a música que estourou no Nordeste, e a partir daí é que ele me procurou e nós começamos a trabalhar. Bom, então nós vamos aproveitar o embalo, Fagner, e vamos ouvir aí esse Pupurri que você gravou com o Luiz Gonzaga, que começa com Respeito a Januário, não é isso? Por Riacho do Navio. Lá, lá, lá, lá, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lá, lá, lá, lá, lê, lê, lê, lê. Quando eu voltei lá pro sertão e quis voltar de Januário com meu fole prateado, só de passo 120, botão preto bem juntinho, como um negro empareado. Mas eu tentei fazer bonito de passagem pro granito, foram logo me dizendo que tá boca rancharia, que salgueira, bodocó, Januário é o maior. É o maior. E foi aí que me falou meu zagado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vale. Luiz, respeita o seu pai, do meu pai. Quando eu voltei lá pro sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de passeio 20, puta preto bem juntinho, como um negro tareado. Mas eu tentei fazer bonito de passagem pro granito, foram logo me dizendo que da boca rancharia, que salgueira, bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou meu zangado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é maquioso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita as partes do pai. Riacho do Navio, corre pro Pajéu, o Rio Pajéu vai te beijar no São Francisco. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse o peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, um desse desafio, saía lá do mar pro Riacho do Navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazendo umas caçadas, ver as pegas de boi, cantando as vaquejadas. Se eu ia avançar, se eu caía, corta pra passar. Serra de sementista da terra civilizada, serra de sementista da terra civilizada, serra de sementista da terra civilizada, serra de sementista da terra civilizada. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Ô Luiz, vamos embora. Fique mais um bocadinho. Agora, você com seu nego chora. Seu nego chora. Vamos cantar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. E quando eu entro numa faixa, eu não quero sair mais não. Sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Ô Tocega, vamos embora. Embora. Fique mais um bocadinho. Um bocadinho. Você com seu nego chora. Seu nego chora. Vamos cantar mais um tiquinho. Mais um tiquinho. E quando eu entro numa faixa, eu não quero sair mais não. Sair mais não. Eu vou até quebrar. Pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão, pegar o sol com a m Um homem doido, vou manda aí pra Parangaba. Manda pra Exu, manda pra Exu. Acertou, Exu é negócio pra doido mesmo, né, Zé Peixoto? E pegaram o socamã, vou até quebrar a barra. A barra. Pegaram o socamã. Bela lembrança do Fagner também, né? Aliás, o Fagner cantar com o Gonzagão deve ter sido para você uma grande emoção, como também deve ter sido para todos os que participaram com ele, dividiram com ele essa vida artística, né? Eu vi outro dia uma declaração do Dominguinhos dizendo que era um menino de 17, 18 anos e que procurava imitar, porque era uma coisa, era mais do que um ídolo, era uma verdadeira idolatria que essas pessoas, principalmente essas pessoas que tocavam sanfona, né, o acordeon, tinham pelo Gonzagão, né? É verdade. Deixa ele. Agora nós estamos lançando, nessa semana, um disco de duos virtuais com Luiz Gonzaga, a pretexto desse tema que você está colocando. Não só lá atrás nós gravamos, agora nós fizemos um disco que tem a participação de muitos artistas, que estamos lançando agora pela Sony. E eu produzi esse disco com o Zé Milton. E a emoção foi muito grande. Isso a gente acompanhou agora, 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente vem fazendo esse disco. Todos os artistas que botaram a voz ali para fazer um duo com ele se emocionaram profundamente. Realmente renasceu essa história. Acho que esse disco vai ser uma novidade aí no mercado, porque é o Luiz Gonzaga cantando com os artistas Zeca Pagodinho, Zeca Baleiro, Alcione, Zélia Dunca, Elba, Alceu, Zé Ramalho. Então, essa emoção retornou agora, a gente produzindo esse disco que vai ser lançado. Eu mesmo que botei a voz de Asa Branca com ele, senti muito, só consegui colocar a voz pra valer quando eu senti a alma dele cantando. É uma coisa difícil de explicar, mas essa sensação todos os artistas sentiram no estúdio quando estavam cantando com Luiz Gonzaga. Impressionante. A voz, a força, a comunicação, os sentimentos, tudo isso vem à tona. Como é que essa coisa transcende o tempo e permanece em gravações, né? Quer dizer, você, na verdade, você está ali cantando junto com uma gravação. E no entanto, você se envolve, né? Sente esse sentimento, entendeu? Isso aconteceu, porque ele era um cantor extraordinário. A despeito do que a gente estava falando politicamente, de que ele estava sempre, procurava sempre estar perto do poder para ajudar as pessoas, ele também foi um cara precursor da canção de protesto, quando ele gravou Vozes da Seca. Tinha uma certa incoerência nisso, mas ele também mexeu no lado político-social, contra a ditadura, e isso passou também, entendeu? Eu queria só lembrar você puxou um detalhe interessante que veio à tona também num dos debates que nós fizemos aqui na Nacional do Rio. O Gonzagão aqui na Nacional é uma memória muito viva até hoje. E alguém falou assim, o Gonzagão era um bluseiro. Deve ser por causa da sanfona, né? Dos improvisos, alguma coisa assim. Também, isso pode ser. Nesse sentido, sim, porque ele dava espaço para que o instrumento, para que as palavras viessem. Ele é mais de rap mesmo, né? Acho que ele que inventou esse negócio de falar em música. Né? Do rap, né? Engraçado, né, rapaz? Se a gente for ver... Essa Marica Parteira, uma série de músicas que ele ficava falando até colocar música, até começar a cantar. Então essa coisa de falar na música... Eu acho que, até que me prove o contrário, tem a coisa do deixa que diga, que pensa que fale, mas eu acho que o Gonzaga vem mais atrás. Vem muito mais atrás do que isso aí. Eu vou fazer uma pausa aqui rápida pra gente ouvir Vozes da Seca, que você citou ainda há pouco, e a gente volta em seguida, tá bom? Pra encerrar o programa. Tá bom, Luiz. Tá bom aí, meu irmão. Nesta seca do sertão, mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Música. dava-me ser homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Pois do todos 20 estados temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer. Serviço a nosso povo, deixa os rios de barragem, de comida preço vão, não esqueça a sudagem. Livre assim nós da esmola, e no fim dessa estiagem, lhe pagamos até os juros, sem gastar nossa coragem. Salva o povo do sertão, quando um dia a chuva vir e riqueza pra nação. Nunca mais nós pensamos em seca, vai dar tudo neste chão. Como ver nossos destinos, mercê tem na vossa mão. Mercê tem na vossa mão. Bem, nós estamos aqui continuando a conversa com o Fagner sobre Gonzagão, esse programa especial do Luiz Gonzaga, o centenário do Luiz Gonzaga. A Rádio Nacional vem celebrando esse centenário de Luiz Gonzaga com vários programas, programas especiais, e o tema livre, evidentemente, não poderia ficar fora dessa comemoração. O Gonzagão, o Fagner, ele fez uma carreira internacional? Chegou a ter alguma carreira internacional? Muito forte, até no cinema americano. Participou, tem muitas gravações da música cantada Peggy Lee, algumas coisas de baião. Eles traduziram o baião para o filme americano. Ele chegou, as músicas, eu não sei quem viu aí o filme do Engarrafador de Nuvens, que fizeram do Humberto Teixeira. Ele chegou sim a entrar muito forte. Logo depois veio a Bossa Nova, então teve um período em que as músicas dele foi traduzidas, e tem várias gravações nos Estados Unidos, na Europa, das músicas de Gonzaga e Humberto Teixeira. Chegaram a dizer que ele fez mais sucesso do que a Carmen Miranda lá fora. Não sei nesse aspecto, porque a Carmen Miranda foi uma coisa de explosão, né? Bombshell, né? Carmen Miranda era outra conversa. Era outra coisa, era uma coisa de exposição muito forte na mídia. Eu acho que eles entraram mais na cultura musical um pouco, né? E Carmen Miranda tem também o lado de atriz, tem a coisa de exploração mais da indústria cinematográfica americana e toda a imagem também daquela época política americana. Uma imagem de frente, né? Isso, exatamente. Ele estava mais de fundo. Exatamente. Ô Fagner, para nós encerrarmos esse papo aqui desse programa especial Tema Livre, eu queria que você escolhesse uma música, alguma que você selecionou. Nós já estamos conversando já há mais de meia hora, você já deve ter lembrado uma música aí que seja essencial, que seja mais emblemática, mais a cara do Gonzaga, que a gente pudesse usar para terminar o programa. Olha, eu vou sugerir duas músicas, porque foram músicas que ele me sugeriu. Nós gravamos dois discos, e no segundo, o primeiro ele, você que manda e tal, no segundo ele me pediu para gravar Súplica Cearense e Vaca Estrela e Boi Fubá, né? Então são duas músicas que estavam na memória dele e que nós gravamos nos discos que gravamos. Então seriam duas coisas que eu diria que foi pedido do Gonzaga para o trabalho que a gente estava fazendo. Ele adorava a Súplica Cearense, precisava uma gravação muito, muito boa. E o Vaca Estrela e Boi Fubá do Patativa do Açaré, que ele havia gravado há muitos anos atrás, e houve algum problema de editor e essa música não foi lançada. Então, o Patativa me procurou, foi quando eu conheci o Patativa, para que eu gravasse essa música. E na sequência, já em 80 e poucos, quando nós começamos a gravar os nosso disco, no segundo ele me pediu: Raimundo, eu quero que você, que a gente grave junto o Vaca Estrela e Boi Fubá. Então essas são duas músicas que eu poderia citar, até porque tem o pedido dele para que a gente gravasse essas músicas. Vaca Estrela e Boi Fubá. Vaca Estrela e Boi Fubá do Patativa do Açaré e o E o... Como é que é, meu Deus? Olha a memória, olha o remédio. Súplica cearense. Súplica... Cantor da Paixão Cearense. Ah, o cantor da Paixão Cearense. Tá certo, então, Fagner. Nós vamos encerrar o programa ouvindo essas duas músicas, então. Muito obrigado a você pela sua colaboração aqui nessa comemoração do centenário de Gonzaga. Eu queria que você fizesse uma despedida aí para os nossos ouvintes. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando de Gonzaga. Eu falaria muito mais, porque tive a felicidade, o privilégio de conviver com esse homem extraordinário, que foi a maior referência de nós nordestinos, que o Brasil aprendeu a cantar e agora está reverenciando. Tenho participado de muitas solenidades, muitas comemorações. Esse ano eu fiz a Missa do Vaqueiro, que era uma coisa que ele mais amava, lá em Serrita, em Pernambuco, para 50 mil pessoas. Tenho feito alguns shows e participado de tudo. E tenho visto que jamais alguém imaginaria que tantas homenagens fossem feitas a um artista como Luiz Gonzaga. Isso é uma coisa que nos surpreendeu, como o Brasil inteiro, principalmente o Norte e o Nordeste, reverenciou Gonzaga, está reverenciando Gonzaga e a sua música e a sua importância. Isso, para quem conviveu com ele, que bebeu nas águas do seu trabalho, da sua criatividade, é um prazer, um privilégio muito grande. Quero te agradecer aos ouvintes da Rádio Nacional. E uma hora dessa me chama que a gente conversa mais os causos de Gonzaga. Muito obrigado, hein, Fagner, pela sua atenção. Um grande abraço. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Um prazer falar com você. Prazer é meu, que é isso. Feliz Natal e Ano Novo para todos os ouvintes. Bom, obrigado. Um abraço. Pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não recei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheinho de mágoas, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Ó Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheirinho de mágoa, pro sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Seu doutor, me dê licença. licença pra minha história contar. Hoje eu tô numa terra estranha e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do curral. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural. Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gatinho, não é bom nem a lembrar. Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começava a boiar. E aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaga estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude apoiar. Ei. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natal, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembro minha vaca estrela e o meu belo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Vaca estrela, boi fubá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.